Salve, salve, coelhada! Decadente 103! Pra falar da peladinha de ontem à noite, aquele joguinho marromeno, aquele 1-0 safado com a ajuda do apito, sem o qual não sei se sairíamos de lá com 3 pontos, que quiçá um, mas quando esse tipo de coisa acontece, a gente vai falar durante o programa, é claro, mas quando esse tipo de coisa acontece em favor do América, a gente sabe que não é necessariamente um beneficiamento da confederação, porque você tem um time que a federação não gosta muito, um time que já entrou em batalhas judiciais contra a federação e por essa razão foi punido, não podendo jogar vários campeonatos, o pessoal esquece disso. É exatamente o América, né? Essa rusga tem até hoje, gente, vamos falar a verdade, né? Mas o fato é que, sim, fomos agraciados por um erro da arbitragem naquele gol anulado do Santa Cruz. E hoje, para falar dessa bodega, estamos aqui com o seu Sérgio Tavares. Dê seu boa noite. Boa noite, galera. Muito bem. Seu Corneta, que acabou de entrar, o senhor já tá online? Tá com fone de ouvido? Tá pronto? Fala, cambada de odanista. Tudo bem, cambada? Hoje é só alegria. Hoje vai ser minha melhor, porque eu vi os melhores momentos do Globo.com hoje. Muito bem. Participando aqui pela primeira vez, aceitou nosso convite para vir aqui e fazer parte desses decadentes. Senhor Alex Toschi, dê seu boa noite, se apresente. Boa noite, pessoal. Muito feliz e agradeço a oportunidade aí por participar desse excelente programa, que é a discussão aí sobre o América. Muito bem. E mais uma vez demonstrando, diga. Você informou sobre... Ah, não. Não, não. Eu achei que era outra pessoa. Foi mal. Pode continuar. Excelente programa. O cara fala excelente programa. Ele tem certeza que tá no programa certo? Você não errou, cara. Muito bem. E mais uma vez, demonstrando seu enorme espírito esportivo, nós estamos recebendo aqui o torcedor do Coral, o Vinícius de Paula, lá do Arquibancada Coral, que já participou com a gente do programa também no jogo do turno. Aliás, foi o primeiro convidado adversário que nós tivemos aqui. O primeiro foi o Flinkler, mas acho que o segundo foi o Vinícius, e aí está o Vinícius retornando também. E dá seu boa noite aí, Vinícius. Olá, boa noite. Eu digo logo, não vou cair não, viu? Isso aí, vai cair, eu vou torcer pro Santa não cair também não. Tem coisa melhor pra cair ali naquela Série B, o Santinha merece ficar lá e buscar de novo acesso na Série A no ano que vem. Muito bem, seu Sérgio Tavares, seu Alisson Fernandes, seu Ramon Gregório, nos abandonaram. Tudo cachaceiro, senhor. Fica falando aí do licor de figo, do inocente é? Licor de figo. Mas pois tá tudo aí, ó, mamando nas tetas da Oktoberfest e não tem condições de vir aqui fazer o trabalho, né? Exatamente. Não é pra isso que eles recebem. Não é. Todo o dinheiro que eles recebem. Muito bem. E ficam aí julgando o profissionalismo de uns ou de outros. Acho um absurdo isso. De toda sorte, o senhor quer fazer a resenha do começo ou quer que eu faça aqui? Não, vamos lá, ué. Você chegou a ver? Você pegou depois o link, né? Ah, não. Isso, se você quiser fazer, você é melhor que eu vou fazer. Então, beleza. Tivemos um joguinho lá no Arruda, em que o Santa Cruz começa pressionando, se colocando muito melhor, com jogadas muito rápidas para o ataque, e ali até os 10 minutos de jogo, mais ou menos, a América não fez rigorosamente nada. Passado o tempo da correria inicial, a América ainda consegue equilibrar o jogo no primeiro tempo, tem lá algumas chances, mas eu acho que as mais incisivas do primeiro tempo, pelo menos, foram as chances do Santa Cruz. Volta para o segundo tempo e a inversão de campo muda também os humores da partida. E aí é o América quem entra no segundo tempo buscando mais a partida, agredindo mais o Santa, com chances reais e muito claras de gol que acabaram não sendo aproveitadas. Fomos nessa toada aí, vamos dizer, até uns 15, talvez 20 minutos. O Santa depois dá uma reequilibrada na partida, até que em dado momento, se eu não me engano, foi aos 28 por aí, temos uma falta ali, que eu até contesto se foi falta, tá? Eu vendo hoje o lance de novo, revendo o replay, eu me parei para dar uma prestada atenção naquela falta, eu não tenho absoluta certeza de que foi falta, não. Faltou uma câmera de outro ângulo, é bem verdade, que só estava aquela câmera mais aberta. Mas a impressão que eu tive é que não sei se eu marcaria, não. Mas de toda sorte foi marcada a falta e na batida da falta uma jogadinha ensaiada, uma jogadinha que o Santa Cruz teve uma falta muito próxima do mesmo ponto onde essa aconteceu. Você vê a movimentação dos jogadores na área, foi igualzinha a movimentação que foi feita nessa falta com o... Quem foi o cabeceio lá, Vinícius? Anderson Salles. Edson Charles. Então, ele faz a mesma movimentação na primeira falta, aos 14 do segundo tempo, mais ou menos. A diferença é que essa primeira falta, ela foi batida direto. Muito mal batida, por sinal, o João Ricardo pegou sem muito problema. Mas ela foi batida direto. Mas se você para prestar atenção na movimentação dos jogadores de Santa Cruz, é rigorosamente a mesma coisa no script, da primeira e da segunda falta. Essa segunda, o jogador que... sobre o qual vai ser marcado o impedimento, você ficava lá, fica analisando só a movimentação dele. Antes da bola ser batida, ele está em posição de impedimento, aí ele fica lá trançando, deixa a atenção do zagueiro em cima dele esquecer, está lá impedidinho, aí ele volta, sai do impedimento, se afasta até um pouco mais da linha de zaga, na lateral ali, e fica livrinho também, aí na hora que tem a batida, ele já começa a correr um pouco antes, está com o corpo projetado, o que sim, como ele é o primeiro jogador no campo de vista do Bandeira, dá até para entender o erro, porque não havia mais ninguém do América atrás dele. Ele era o primeiro, ele já estava ali a uns, quem sabe, 1,5 metro, 2 metros lateralmente em relação ao próximo jogador, que aí sim é um jogador de defesa do América. Na visão do Bandeira, ele estava um Mateuzinho de distância, exatamente. Na visão do Mateuzinho deitado, né, diga-se. Na distância do Bandeira, ele era o primeiro jogador ali, ele era o jogador mais à frente, porque se a gente olha os replays do lado de cá, com a câmera do lado de cá, você vê que os dois estão na mesma linha. Agora, se eles estão na mesma linha, o jogador do Santa está encobrindo o jogador do América. Então, o Bandeira não tem essa noção de que eles estão na mesma linha. Ele só vê o jogador do Santa projetado. E aí a bola chega até ele, ele cabeceia no chão, como manda o figurino. A bola quica ainda na frente do João Ricardo, encobre o João. E foi marcado, foi anulado no caso, né? A bola bate na rede, mas o gol do Santa é anulado. Mal anulado, sim. Um lance difícil, especialmente por essa característica que eu tô falando agora, da visão do Bandeira, que foi quem efetivamente marcou. De fato, ele é. Não há nenhum jogador do América que ele vê à frente do jogador do Santa Cruz. Ele só consegue ver, como o jogador do Santa está projetado, ele vê o corpo mais para frente, tampando a visão dele de que ele estaria alinhado com o último zagueiro. E ele só vê um pedacinho da camisa do último zagueiro, que não está inclinado, está mais reto. Dá a impressão, sim, para o Bandeira, de onde ele estava, de que havia o impedimento e foi mal anulado esse gol do Santos. Tendo acontecido esse anulamento do gol, a partida segue um tanto quanto equilibrada, o Santos até cresceu um pouquinho depois do gol, quis buscar mais coisa, chegou outras vezes na área do América, mas, mais para frente, numa jogadinha em que o Mateuzinho recebe, abre com o Renan, olha para o lado direito, não tem ninguém, joga para o Renan na esquerda, recebe de novo na meia-lua, não tem ninguém na frente, vale um petardo do canto esquerdo do goleiro, tirou do goleiro totalmente, tem uma câmera que pega bem essa visão de trás do lance, tirou totalmente a bola do goleiro, era estufa a rede, 1-0 América, daí para frente foi só administrar mesmo. O próprio Santa Cruz, time, me parece que sentiu um pouco o baque do gol, que é natural. E aí o América podendo só administrar, teve ali mais 15, com os acréscimos 20 minutos para administrar. Saímos de volta com os 3 pontos que nos colocam mais uma vez na vice-liderança, fungando o cangote do seu Internacional, que só tem 3 pontinhos à frente. Então, nos deu mais tranquilidade, porque os times de baixo deram uma chegadinha. A gordura que a gente tinha para queimar, nós não temos mais. Agora é jogo a jogo, tem que lutar para garantir primeiramente o acesso e, consequentemente, tendo a oportunidade de dar uma briscada nesse título do Inter para encher o saco dos colorados também, que a gente já fez isso antes, não seria a primeira vez. Alguma discordância, seu Sérgio Tavares? Acho que é isso. O primeiro tempo não precisa nem de comentar, acho que não teve jogo. E no segundo, sim. O América foi para cima e aí depois o Santa também reagiu e tal. Eu não sei se fosse validado o gol, que eu também concordo que foi errado, né? É óbvio, isso aí não é nem opinião, não, né? Tá, já botaram a linha lá e já mostraram que ele errou. Sim. Eu não sei se feito o gol, o que aconteceria no jogo. Mas o que aconteceu foi que o Santa cresceu depois que o gol foi anulado. Quer dizer, o Santa já estava um pouco melhor ali naquele momento, fez o gol, continuou aumentando esse volume ainda, o América ficou um pouco perdido, mas aí, é porque se você for olhar os tempos, o gol do América foi 7 minutos depois do gol anulado do Santa. Então, parece pouco, mas na hora do jogo, parecia assim, ó, é inevitável que nós vamos perder esse jogo. O Santa estava muito em cima, muita pressão ali, até que a América saiu num contra-ataque e tal, aí não deu, aí logo depois já foi a ser julgado e o Mateuzinho falou, Santinha é meu freguês e botou lá outro golaço, cara. É, foi outro golaço. Foi isso. É, Mateuzinho tem 2 gols na Série B, os 2 contra o Santa Cruz. Vinícius, você viu alguma coisa diferente da gente? Não, diferente não. Acho que não tem como culpar o Bandeirinha pelo gol. É um lance de TV, sabe? É um lance realmente difícil do impedimento. Sim. Óbvio que é determinante pro resultado, mas não dá pra colocar a derrota na conta da arbitragem. Acho que é pedir demais. Mas, e assim, eu acho que se o gol fosse confirmado, o América não teria força, sabe? Porque as chances do América foram ali no começo do segundo tempo, né? Tirando o gol, obviamente. Mas foram ali no começo do segundo tempo, usando a bola aérea, etc e tal. Mas foi um jogo muito tranquilo por 2 goleiros, né? Acho que eles sofreram... O Santa no começo do primeiro tempo foi melhor e o América no começo do segundo. E no restante da partida, os goleiros basicamente assistiram o jogo. Então, mas os dois fizeram boas defesas. Acho que foi mais ou menos isso. É, os dois fizeram boas defesas ainda. Tiveram que... Pelo menos confirmar o bicho, confirmar o salário. Mas foram momentos muito específicos do jogo, né? Não foi um negócio frenético. É verdade. Uhum. É verdade. Seu Alex, como é que você viu o jogo? Então, eu acho que essa proposta defensiva do Anderson, ele confia bastante, sabe? Então ele veio com essa ideia de segurar o Santa Cruz no primeiro tempo, que tem o apoio da torcida, que... Dessa vez não compareceu em grande número e para tentar alguma coisa diferente do segundo tempo. Deu 4 lá de público? 10 mil. 9 mil e pouco. E aproveitou para usar essa tática de ir para cima no segundo tempo, aproveitando o desespero de Santa Cruz, né? Funcionou nos primeiros minutos, aí tomamos aí um sufoco e, por sorte, esse chute do Mateuzinho aí veio coroar aí mais uma excelente participação dele aí no jogo. Tava até meio apagado no segundo tempo quando ele fez o gol, né? Ele não tava aparecendo muito, mas o primeiro tempo dele foi bom mesmo, até que acho que foi o melhor, mas muito bom. Seu Corneta, como é que foi o melhor dos momentos aí? Eu vi o amplo domínio do América, foram 5 jogadas, 3 do América e 2 do Santa Cruz, tá? O gol foi foi muito bem anulado, desculpa, convidado, mas perfeitamente anulado. Tá? Discordo de vocês, a linha tava torta. Depois eu posto o meu negocinho a lá sua linha que tava de impedimento. A minha linha de é aquele negócio que a Globo tinha lá, lembra? Da Copa de 86 estreou? Uhum. É o tira-tema, essa treta. O cara tá completamente avançado, tá? Certo. Ainda bem que vencemos, né? Mas eu prefiro que joguemos mal e vencemos do que jogamos bem, igual todas as partidas até agora. E levamos a tamancada no final, entendeu? Todas as partidas. A gente tá aí na vice-liderança. O senhor vem me falar que em todas as partidas nós jogamos mal e perdemos. São 5 derrotas, Corneta. As últimas derrotas... Em quantas? Quantas rodadas? 28? Oh, meu Deus do céu, mano. Tira essa cara. Você não sabe de futebol, não. Não, o que eu tô falando é o seguinte. Internacional, jogamos pra caramba. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Aquele negócio, sabe? É porque é um dos resultados possíveis do futebol esse, porra. Não vai ganhar todas mesmo, não. Ainda somos o time que menos perdeu? Deixa eu ver aqui. A América tá com 5 derrotas. O Oeste também tá com 5. Continuamos sendo o time que menos perdeu. O Internacional, do tamanho que é, perdeu um jogo a mais do que a gente. O Internacional então, nossa putinha. Aguardem. Ainda aguardem. No final do ano vocês vão ver. Aqui, além de não ter estádio, não tem bi. Tem também. Tô falando que time que... Tem também. Arena Nelca vai sair, né? É o puleirão lá. É, puleirão. Muito bem. Eu dizer, bom, Santinha não cai não. Santinha não cai não. Cai não. Bom, o que mais? Algum destaque aí que queira puxar? Sérgio? Vou pegar meu Danone, com licença. Tá, sim, senhor. Posso falar então? Manda ver. Então, acho que vendo as entrevistas pós-jogo do Anderson e do Mateuzinho, eu acho que a chave mudou, sabe? Os dois falaram assim, mas sem enfatizar muito agora que a busca é pelo título. O Anderson falou que grandes defesas transformam os times times campeões. E o Mateuzinho falando que a vitória agora contra o Luverdense vai ser importante para buscar o título. Uhum. Então, acho que nesse ponto aí, apesar de, igual você mesmo disse, Henrique, a semana a gente passou uma semana bem conturbada. Sim. É, a gente, os jogadores agora voltam as atenções aí para mais do que um acesso, sabe? Ah, que bom, acho isso muito bom. Se tá brigando pelo título, o acesso vem obrigatoriamente. O que a gente conversou aqui fora do ar, gente, foi exatamente isso. Porque a derrota pro Oeste estava totalmente fora do script. Qualquer planilha que você viu de planejamento do América não estava prevista essa derrota. É bem verdade que o Oeste está vindo numa crescente. Isso. É, eu não vi o jogo do Oeste, eu estava em São Paulo, estava viajando, assim, eu desembarquei em Congonhas às 11 horas. Então, assim, tentei ainda ver alguma coisa no Premiere, no celular, mas em 3G não estava ajudando, não. Então desisti de ver o jogo, acabei não assistindo a partida. Mas de toda sorte, mesmo sem saber como foi o jogo, o resultado em si, ele é absolutamente normal. Ele não estava no planejamento. A gente tende a menosprezar o time do Oeste, porque é sim um time de empresário do interior de São Paulo, um time caça-níquel, que sequer joga na sua cidade, tem todas essas questões, mas ainda assim é um time que conseguiu encaixar nas últimas rodadas e vem numa crescente muito forte. Tanto que meteu 3-0 agora no Guarani esse final de semana e chegou para disputar vaga no G4. Tá ali em quinto, a um ponto, eu acho, de entrar, se eu não estou enganado. Isso, ele tem 47, o Ceará tem 48, que é o quarto. Isso, tem 47 aí, você vê. Ele tá a uma vitória de alcançar. Há um empate de alcançar o Ceará, não passaria porque tem vitórias a menos, mais uma vitória de ultrapassar em pontos Paraná e Ceará. Isso. E o time está vindo numa crescente muito grande. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate. Um empate, isso. Fora, eu acho que para trás aí tem mais resultados bons, eu acho que tem mais vitórias aí voltando para trás também. Então é um time que tá numa crescente muito grande e que nós temos azar de pegar eles agora nesse melhor momento que o time tá no campeonato. Não vi o jogo, não sei o que foi, se foi vacilo, o que não foi. Agora, é um resultado normal. Se você for analisar de fora, ele é um resultado possível e normal. Então... Mas, ô Henrique... Diga. O primeiro turno nosso, os resultados foram mais ou menos parecidos também com essa sequência também. Até melhores, o América, né? Pegou as cartas... Não. Foram até... Eu vi o Anderson falando, se não me engano... Não, piores. É, ó, no primeiro turno... Eu dizer que os resultados do segundo turno estão melhores que o do primeiro. Ah, isso. Tá? Um pouco melhor. Primeiro. São dois pontos. O América pegou as cartas. Isso. A gente pegou as cartas. No primeiro turno, a gente fez 13 pontos nessas 9 rodadas. Agora nós temos 15. Isso. Em 9 rodadas, então, 27 pontos sendo disputados. Isso. É isso? Então, já está melhor. Realmente foram os times contra os quais o América encontrou mais dificuldade. A nossa tabela tem essa diferença, que a gente pega as caras de pescoço todas no começo. É o que aconteceu com o Inter. O Inter pegou a baba e ele levou ferro nas babas. Isso. Gente, agora vai começar a dar uma aliviada. Não falando mal do Santos, mas o Santos está na posição inferior da tábua de classificação. Então, sim, teoricamente, é o time que tem menos resistência com a América, que é o que está brigando na liderança. E vai ser agora. A única cara de pessoa de ter agora para frente, agora imediata, é o Paraná Clube, mas é aqui em BH também. É, esse então, TV, tá agora tem vai ser uma delícia. Tem o Luverdense em BH também, então já dá uma aliviada boa também. Que assim, a gente tem que fazer 4 vitórias em 11 jogos, não é uma coisa assim? A gente precisa de 5. É, umas 5 vitórias e são 10 jogos, né? Não são 11, são 10. A gente precisa de 14 pontos até o final. 14 pontos, você pode aí botar 5 vitórias ou 4 vitórias e 2 empates. O importante foi que buscamos pontos. Perdemos em casa 3, mas a gente recuperou jogando fora. Eu acho que é isso. Importante, né? É isso. Isso. Porque se a gente pensasse que tivesse acontecido o contrário... Né, a gente ganhar do Oeste em casa, um resultado que a gente estava esperando, mas a gente tropeçasse com o Santinha lá. Beleza. Seria normal, não estava? Estavam elas por elas. Estavam elas por elas, exato. O Vinícius provavelmente gostaria mais desse arranjo, né, Vinícius? Eu preferi. Bastante. A gente tava falando aqui no Fórum do Ar, porque no começo a gente começou a conversar, aquele aquecimento e tal. Aí você virou e perguntou pra gente se a gente tava com medo de não subir. Você achou engraçado a gente estar aqui preocupado, quem que vai pegar quem, quanto quer, não sei o quê. Ah, vocês estão com medo de não subir? Aí eu te falei, medo não tem. Mas é América, sempre tem medo, gente. Você tem sempre América, aquela possibilidade 2014. Do time. Não esqueceremos 2014. 2014 já passou. Meu coração ainda continua amargo. Então tá. O seu coração sempre foi amargo. Eu briguei que eu não falo mais com ele. Foi por causa... Eu nunca mais falei com meu irmão. Tá certo. Tem sempre o risco do time entrar numa espiral descendente. E aí perder a linha, perder o engajamento, perder o timing que o time tá tendo. Como é que você enxerga o América nesse campeonato, Vinícius? Bom, pra mim, o América é o melhor time do campeonato. Por quê, né? Porque o Inter é um alienígena. É um time que nem era pra estar disputando a Série B, né? Então, dos times normais, que estão na disputa de fato, acho que o América é o melhor time do campeonato e muito pela defesa, sabe? Eu acho que um dos motivos do jogo do Santa não ter conseguido fazer um gol foi a defesa do América. Acho que ali no primeiro tempo o Santa errou muito o último passe, mas também teve muito mérito da defesa do América, que é muito consistente, né? Eu não tenho acompanhado os jogos do América assim e tal, mas se você olha para os números e para o jogo de ontem, né, que foi o que eu fiz, justifica o América ter a melhor defesa do campeonato ao lado de Inter e Paraná. Então isso é um dos motivos do América ser o melhor time do campeonato, né? Eu acho que é um time montado para a Série B, é um time com uma defesa muito consistente e que tem valores na frente que conseguem aproveitar as oportunidades que aparecem, né? E na Série B é basicamente isso que você precisa para conseguir um acesso, né? Então, fiquem tranquilos aí que o acesso chegou, provavelmente. Acho que não vai nem chegar, acho que já chegou. Maravilha. Então tá aí, ó. Filhão de... Opa, Henrique... Segura no cabo do Alisson aí. Ele voltou o nome? Não é pra ter esses problemas. Tá ruim ou tá bom já? O Colatina voltou. Agora voltou. O Alisson voltou. Ah, então tá bom. O Alisson voltou, acho... tem direito ao nome dele? Eu devo... Não. O Alisson só volta a ser conhecido como... E aí, ó. Tá ruim. Tá me te ouvindo, não. Ih, já era. Joga fora esse microfone aí e compra outro, meu amigo. X-Video não dá certo com transmissão de... E ele de sabe podcast. Disso, Corneto, mas ele insiste, ele abre uma do RedTube e uma do X-Video e vem fazer o programa, aí não funciona. Fica a dica, eu passo o download prévio, aí eu só uso a memória RAM do computador. Aqui, ô, ó, Sérgio, enquanto... tem alguma estatística aí do jogo? Então, do jogo não, eu tenho da campanha aqui, ó. Eu peguei alguns números aqui pra gente brincar. É, em cima disso que o Vinícius falou, da nossa defesa e tal, essa 28ª rodada, em 15 jogos nós não tomamos gol. Esse foi o 15º jogo que a gente não tomou gol. Desses 15, são 11 vitórias e 4 empates. Então é isso mesmo, o América tem uma consistência defensiva que é o nosso ponto-chave. A gente reclama muito do nosso ataque, às vezes, né? Eu nem acho que é um ataque totalmente ineficiente, tá? A gente já foi pior, a gente já conseguiu acertar. Não é dos melhores ataques, mas... Eu acho que é o quarto melhor ataque. É, deixa eu confirmar aqui, ó. Nós temos 34 gols. O Inter tem 43... Paraná 40, Oeste 36, Ceará 35. Não, tem o Londrina com 44 também. A gente tá fora do G4 de melhores ataques. Estaria ali no sexto, por aí. Mas ainda assim, a defesa é muito consistente, né? Não tomar gol é o primeiro ponto, né? Pra você ganhar um jogo. Então... E o ponto engraçado é que nosso maior problema na temporada 2016 foi justamente a defesa. É, sem dúvida. Mas também é, ó, primeiro que era Série A, é diferente, né? E não tem... Não. Era Série de companhia. Não, claro. É o que eu vou dizer. Ó, primeiro era na Série A. Então é mais. É, mesmo a nossa defesa, Rafael Lima e Messias, na Série A eles vão ter mais falhas do que na Série B, isso é óbvio. Agora, além disso, ano passado, a gente ainda não teve essa montagem de elenco igual a gente teve esse ano, de preparar e pensar e fazer uma preparação para o campeonato. No passado a gente ganhou o Mineiro e, opa, isso aí dá, não precisa de nada e tal, né? Então... Sabe quem foi o culpado? Quem? É o seu ídolo aí. É o ídolo, não. Putaço. É o velho! É o velho! Esse maldito. É esse mesmo. O tal do Diva Mito, pra alguns, que é um dos responsáveis pelo Santa Cruz nessa situação, fez isso com a América no ano passado, de que é um cara que não sabe montar elenco e tá ultrapassado e etc, etc, etc. A verdade, ele seria despedido no final do Mineiro. Só que a gente deu a sorte e o azar, meu. Temos que ser campeões. Exato. Aí não, a diretoria não teve como mandar embora. Eu teria mandado embora do mesmo jeito. É, eu nem queria entrar nessa seara aí, porque é uma discussão eterna que todo americano tem, né? É, ame, odeie lá e tal. Eles não falam nada, mas eu tenho da nossa história. É, pois é. Eu sou fãzaço dele, mestre Giva e tudo. Agora, não acho que ele tá ultrapassado nem nada, não, mas também ele tem suas qualidades e tem seus defeitos, sem dúvida. Acesso até o Mauro Fernandes já conseguiu subir pra América, gente. Então isso também não garante nada, não. Aqui, deixa eu voltar aqui, um outro número também falando de gols, mas agora dos gols que nós tomamos, né? Então nós ficamos 15 jogos sem tomar gol, mas nós tomamos gols em 13 jogos. Aí eu fiz um levantamento assim, em que momento do jogo a gente tomou gol, tá? Nesses 13 jogos. Foram 20 gols que nós tomamos na Série B, tá? Aí, nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, 2 gols. Do 15 a 30, 2 gols. De 30 a 45, 3 gols. Ou seja, tudo meio equilibrado ali, não tem nada discrepante. Aí no segundo tempo, os 15 primeiros, 3 gols. De 15 a 30, 3 gols. Aí chega, nos últimos 15 minutos do segundo tempo, nós já tomamos 7 gols. É nesse ponto aí que a gente tem que se ligar, ou o Anderson conseguir fazer com que o time mantenha o foco no finalzinho, porque a gente está tomando mais gol do que o normal, do que no resto do tempo ali. É, Sérgio, mas o pessoal argumenta muito aí no grupo e fala é isso mesmo, porque chega na parte final do segundo tempo, o Luan tá cansado, o Bill tá cansado e o Anderson ele não tá substituindo esses jogadores. Então a gente perde esse poder de marcação que o Luan ele recompõe bastante. Mas aí na parte final do segundo tempo ele tá esgotado. Então aumenta as chances daí do adversário fazer o gol, né? É, pode ser isso, é uma análise. Não sei se é só isso não, mas... Ah não, com certeza. Mas, tem outros fatores também. Até porque... ok, vamos substituir o Luan. Primeiro que o Anderson só pode substituir 3. Tem 11, né? Jogando lá. Exato. Então vai ter 8 que vão ter que aguentar os 90 minutos, né? Mas só um alerta aí que eu acho que a gente tem que... a gente não, né? O nosso time tem que se ligar aí, que é nesse momento que a gente, às vezes, está perdendo alguns pontinhos. É, excelente dado aí para o pessoal lá da América ter de informação aí, né? Cobrar mais os jogadores. O Henrique sumiu mesmo, né? O Henrique não volta. Perdeu o cabo do Alisson, não sei. O microfone queimou no meio do negócio. Tô aí. Uma outra aqui, pera aí. Aí, voltou. Tá bom. Vamos seguindo. Tá bom, não. Deve estar com eco, porque eu tô usando do notebook. Não, tá normal, cara. Tá bom pra caramba. Tá melhor do que o outro. Assim. Então vamos assim, então. Deixa eu ler uns comentários aqui, né? Manda ver. Vamos lá. Thales Maciel, boa noite. O programa de hoje está com excelentes participações. Sobre o jogo, vitória importante demais. Luan é o diferencial do nosso ataque? Nossa. Luan é o diferencial do ataque, Sérgio? Não sei se ele é o diferencial, mas ele é uma peça importantíssima do ataque, eu acho. Ele é diferente porque é ruim? Ou é ruim porque é diferente? Foi isso que eu perguntei, é isso que eu me pensei aqui agora. Ô, Alex, o que você acha? Olha, é um jogador muito respeitado aí na Série B, pela rodagem que ele tem. E ele é um capitão do time sem braçadeira. Na hora da confusão, ele envolve. Então, ele tem um respeito aí da maioria dos outros times, né? Então, eu acho que é importante. Não o melhor, mas é importante sim. Ô Henrique. O Alisson já falou aqui. Fala, Cláudio. Ele é o tipo de jogador que o América não tem... que a gente sempre tem que ter. É o que eu falo. Às vezes, o América precisa de um jogador rodado, experiente, que faz pressão, cara. É tipo quando tinha um Ricardinho, que era do Corinthians, que o arbitragem respeita, o adversário respeita. Ele é esse cara nosso, cara. É o cara de Série A, é o cara que bota a banca. Falei que ele é ruim, mas eu tô enchendo o saco, ele tá jogando bem. É igual o Bill. O Bill não marca gol, mas ele faz a falta dos infernos nesse time. Primeiro combate no ataque. Tem que ter, não tem jeito, cara. É isso aí, também acho. É, o Alisson é o que sempre foi grande crítico dele, e certa vez ele falou um negócio que era assim, eu não gosto do Luan não, mas quando ele não tá no time a gente vê a falta que ele faz. Eu tô nessa toada também. Acho que ele faz muita falta quando ele não tá no time, mas ele é o cara que mais me dá raiva no jogo inteiro. Ele é o cara que mais consegue me tirar do sério. Então... Mas de repente ele te dá raiva porque ele tá participando muito, ele tá lá, ele tá errando. Não, de repente ele é dá isso raiva também. Porque tá errando muito. Porque tá participando, tem cara que some no jogo, você nem vê pegar a bola. Exatamente. Às vezes você sabe. Vamos lá. Marcos Graça tá dizendo. Tipo, tá lá no campo, mas não. Pode falar. Marcos Graça tá dizendo. O Marcos Graça tá dizendo que ele tá me citando aqui, a mudança de lado de campo muda os humores da partida. Esse Henrique é um poeta. O menino tá subaproveitado nesse programa. Tô não, Marcos. É aqui mesmo que é meu lugar. Thales Maciel. Na festa do nosso título, teremos Menk como patrocinadora master? Só boa pergunta, pergunta. Que o Cláudio sabe. Estamos tentando um negocinho aí. Aguardem. Olha aí. Agora sim fomos surpreendidos novamente, bicho. Não é? Eu não esperava uma coisa dessa, não. Também não. O Colatina não participará porque ele fala pelos cotovelos. É isso agora, aí. Vocês querem beber Menk? Participa do bolão, tem Menk no bolão no prêmio. Tem Menk no prêmio do bolão, tem Menk lá, hein? E esse ano tem prêmio pro segundo colocado, quiçá pode sobrar pro terceiro. Olha aí. Fechei. Mas tem primeiro e segundo lugar, já tem prêmio separado. Garantido. Thales Maciel, volto a dizer: o Anderson precisa olhar melhor o elenco dos hoje o senhor Sérgio anotou 5 gols na pelada. É verdade, Sérgio? 5 gols, rapaz. O bicho aqui tá cada vez melhor. Foi de cabeça, não. Porque 5 de cabeça, só o Dondinho. Não, pior que não, rapaz. Só golaço. É lá, Renato Gaúcho. Estilo Matheusinho. Thales continua aqui puxando a sardinha. O Itoshi aumentou a audiência do programa. Já são quase 15 ouvintes. Já estamos em 17, viu, Thales? O problema é que o Itoshi tirou. Boa, por favor. O Itoshi tirou a nossa audiência. Convida quando você participa da contagem. Depois eu quero até mandar um abraço aí pra galera aí do futebol com clubismo aí, que é uma liga que eu tenho aí no do Cartola aí. Legal, e um grupo legal de WhatsApp aí. Tranquilo. Depois você fala o nome de todo mundo. Até, ó. Oi, gente. Voltei pra casa pra ouvir vocês. Esse povo perde o final de domingo, fácil, né? KKKK, ninguém quer ouvir comigo. O povo não tem bom gosto. O povo tem bom senso, Théo. Não é bom gosto. Seu Rony Exuberante Franks. E Toshi, mas é melhor quem é o seu titular? É melhor que o filme do Pelé. É melhor que o filme do Pelé. Seu Rony Exuberante Franks perguntando aqui pro Itoshi. Quem que é o seu titular? Bill ou Edno? Ceará ou Norberto? Juninho ou Zé Ricardo? Pode responder? Pode. Manda ver, ué. Acho que no ataque é o Bill mesmo, né? Mostrou que a ausência dele foi sentida demais pelo grupo. Aí até pelos últimos 4 jogos aí. No meio, com certeza, é o Zé Ricardo, que dá mais qualidade no passe. Eu falo muito que o Juninho, ele desarma bem, mas ele erra muito passe depois. E os últimos jogos têm mostrado que o Ceará é melhor, porque o Norberto tá tomando muitas bolas nas costas. E eu acho que tem sido o lado mais eficiente aí dos adversários. A gente tem tomado gol do lado direito da nossa defesa, que tem comprometido muito aí, né? Sim. Sérgio, quer comentar os seus? Eu só discordo do Ceará ou Norberto. Para mim, o Bill é óbvio. A gente já discutiu sobre o Zé e o Juninho aqui. Eu sou fã do Zé. Eu perdi essa discussão. Não teve um dado aí que apareceu de que o Juninho errava pouca bola? Não vi esse dado, mas... Vocês não comentaram isso no último programa, não? Porque no jogo contra o Oeste, ele acho que ele acertou 44 passes, ele só errou 4. Isso, mas esse tipo de dado, cara, ele tem que ser mais qualitativo do que quantitativo. Saber que ele errou pouco, mas ele tocou as bolas todas pro lado, entendeu? A análise tem que ser um pouco melhor, acho. Né? No jogo dos dois, Juninho ou Zé, eu prefiro o Zé, porque eu acho que o Zé é mais jogador do que o Juninho. Não que o Juninho seja ruim, mas o Zé propõe mais a coisa, faz o... Então okay. eu prefiro ele, mas não, o Juninho tá indo bem também. Agora, e sobre o Norberto? Eu prefiro o Norberto, mas eu acho que o Ceará é um bom reserva e pode entrar. Ontem nós tivemos Pará e Ceará ali, ó, que a gente já pediu algumas vezes aí, ó. Faltando só o Maranhão no ataque. Sou Maranhão. Tudo bem. Bota o Popeta também, Faísca, vai lá. Popeta não é nome de estado da federação. Eu não esqueço o Marco Antônio da Bacuelada pedindo o Faísca, o Popeta. Oh, também nossos tempos... Deus, pois é, mas vamos falar dessa escalação aqui, Cláudio. Quem que você quer? Bill, Ed, no Ceará, Norberto, Juninho ou Zé? Bill, com certeza. Uh-huh. O Ceará, eu acho que é um bom reserva. Uh-huh. Zé ou Juninho? Cerveja gelada. Ah, vocês podem escolher, eu tanto faço. Tá. Ô Vinícius, você quer optar nisso aqui também? Quer palpitar ou você não tem tanto conhecimento assim pra dar palpite? Mas não é Edson, não é Vinícius, não, é Edson pra mim aqui, cara. São os dois. A beleza do nome composto é essa. Vinícius Edson ou Edson Vinícius? Edson Vinícius. Ah, então tá bom. Tá confuso, tá vendo? Assim não dá, eu tô vendo doido aqui. Tal, tá. Tá, pro seu é que nome, você escala Vinícius ou Edson? Vinícius. Ah, muito bem. Achava que era Edson. Vai lá. É porque aparece Edson aqui. Nós já entendemos. Não, gente, eu não é que eu não vi o jogo, eu tenho que tumultuar, gente. Não, não tem não. Eu estava exercendo o ato responsável de ser uma pessoa legal. Eu vou multar o microfone do senhor. Olha, eu vou fazer uma declaração aqui. Programa com cornetinha é sempre melhor, cara. Impressionante. Beleza. Ah, quer palpitar ou não quer? Muito aqui, gente. Pronto, botei corneta. Quer tentar, Vinícius? Uai, Vinícius, você tá aí ou não? Opa, tô aqui. Você... Ah, então tá. Então vamos pra frente, então. Vamos lá. Felipe de Lucas, cara torcedor coral, ó, essa é pra você. Ao que você atribui a situação atual do Santa? Problemas de bastidores no clube, atraso de salário, essas coisas, ou elenco ruim? Bom, tem uma soma de fatores aí, né? Tem o atraso salarial, que se tornou recorrente e voltou a ser um problema no clube. Sim. Mas existe um problema de planejamento muito grave que vem estourando agora, né? Acho que Santa Cruz apostou muito em recuperar jogadores durante o ano. Então trouxe muitos caras que estavam em baixa, esperando que pudesse recuperar o futebol, e que não aconteceu com quase ninguém. Provavelmente ninguém. E aí tinha o Trópio como treinador, e aí se tornou insustentável a situação dele. E aí teve que demitir, porque ninguém, a torcida não aguentava mais, estava uma situação bem complicada, e aí trouxe o Givanildo. E aí foi um erro daqueles, assim, gigantes, sabe? Porque o Givanildo veio de um trabalho muito ruim no América, muito, muito ruim, no América não, no Ceará. Sim. Trabalho muito ruim, aí o Santa Cruz traz o Givanildo pelo título, né, de rei do acesso, etc. E o Givanildo executa um trabalho péssimo no Santa Cruz. Houve um momento de ter 6 derrotas seguidas, sabe? Aí é muito tempo sem pontuar. Um time que, mesmo sendo com o Eutrópio, era um time muito fraco, mas a gente não via um time brigando para não cair. Givanildo conseguiu esse feito, né? Apesar do elenco ser realmente fraco, não é um elenco que subiria, mas é um elenco para ficar ali no meio da tabela, e ele conseguiu levar para a zona de rebaixamento. E aí a briga agora é tentar não destruir o ano de vez, né? Para tentar salvar alguma coisa. Muito bem. Theo tá aqui falando, gente, que sotaque gostoso, manda mais. Eu acho que é o seu, Vinícius, porque o nosso ela ouve todo dia. Henrique, segura no Arson. Não, obrigado. Thales, cadê o Ramon para defender o mito? Tá bêbado. Theo. Nossa, convidado falando do Giva. Tem que tomar cuidado com os dois do América. Wagner Maia, Renan só pro segundo tempo mesmo. O Anderson Barbosa, o Coelho vai subir e permanecer na Série A. Aí sim, meu querido. É isso aí. Demir Freitas, fora o Inter, quais os times que vão subir? Fora o Inter e o América, eu apostaria no Paraná, e eu ainda não desisti do Vila Nova, porque eu quero jogo em Goiás aqui, 2 jogos em Goiás no ano que vem. Se o Atlético segurar lá também, né? Quem que você acha que sobe aí, Sérgio? Acho que na virada do turno a gente já deu uns palpites assim. Eu tinha colocado América, Inter, Juventude, que hoje eu já não vejo subindo. Uhum. E eu tinha falado o Ceará, é um grande aí da B. Ceará, Goiás, Paysandu. Enfim. Goiás? O Ceará tá brigando. Não, isso é o que eu falei lá atrás. Hoje, eu acho que o Paraná tá com 90% do pé já ali, a não ser que essa arrancada seja revertida completamente, eles já estão. E aí tem só a última vaga para brigar, que ainda tá muito aberto. O Ceará tá lá, mas o Oeste tá chegando, Vila Nova tem chance, o Juventude, apesar de estar um pouco para trás... 3 pontos só. É, pois é. Então, até o Juventude ali, eu acho que ainda tá brigando, apesar de ter menos chance. Pra trás é que já não vê, né? Criciúma já tem 42. 6 pontos. É. Uhum. E o Brasil de Pelotas, mais ainda, 37 e tal. Então, não, já é. É, são esses aí. Eu aposto mais num time que é mais forte, assim, de camisa, que é o Ceará. Mas, não sei. Oeste tá... Né? O Oeste tá tipo o Paraná aí subindo. Corneta. Vamos lá. O Guarani, né? Que eu lembro que o convidado falou que a gente não ia subir, que o Guarani tava muito melhor, né? Então o Guarani vai subir. O Guarani tá em 15º colocado, com 34 pontos. Que pena. O Guarani tá em busca da Série C. 13 pontos. 13, é isso mesmo? Não, 34, 14 pontos do G4. É isso mesmo, o Guarani vai subir. O Náutico sobe ano que vem pra Série B? O Náutico sobe ano que vem. Olha, eu acho que a briga dos dois vai ser Oeste, Ceará e Paraná. Anotem. Ó, time de empresário é uma desgreta, velho. É, os caras estão pensando. Subir, né? Mas eu acho que o Oeste tá dando trabalho desde o primeiro turno. É que a gente fica preocupado com a tabela lá, mas o Oeste tá lá comendo beiradinha, beliscando. É, já tá em quinto, assim, cara. O Oeste tava lá pro meio da tabela, pra baixo. É, e as séries mas B o Oeste... deles são sempre ali na meiuca, né? É. Ele não briga lá embaixo, mas ele também não briga em cima, isso. Normalmente. O Oeste faz igual Boa, que na reta final abre a mão para não subir e manter na Série B fazendo dinheiro também, que o Boa já teve um tempo atrás aí, ele tava para subir e tirou o pé no finalzinho. Vamos ver. Tá de boa, então. Acho que até o Vila Nova ali, do terceiro ao sexto. Beleza. Olha, eu concordo com o Sérgio, América, Inter, Paraná e Ceará. Eu tava vendo a tabela, o Oeste tem muito confronto direto ainda. Então acho que vai complicar pro lado deles aí. Ah, mas confronto direto é o que ele precisa pra passar os outros. É, mas ele tem um time que é bem defensivamente, mas eu não acredito, não. Ceará e Paraná se pegam aqui, Oeste e Vila daqui a 2 rodadas. Que mais? O América e Paraná se enfrentaram. Hã? Oeste pega o Inter. Não pega o Inter Oeste também. Pega o Inter, Paraná e Vila se pegam. Ceará e Inter se pegam. É, ô gente, pra nós tá bem melhor o caminho, viu? A nossa tabela tá muito favorável, né? É, Paraná e Oeste se pegam. A nossa tabela é muito ruim no começo do ano. É. Ela alivia agora, né? Melhor assim. Sem sobressalto no final pra guardar o coraçãozinho americano. Deixa eu ver o que mais. Não, Vinícius. Quem que você acha que sobe, Vinícius? Eu acho que sobe os quatro que estão aí. Inter, América, Paraná e Ceará. Acho que Vila Nova não tem fôlego mais não, e o Oeste, time de empresário, não merece subir não, e não tem bola pra isso também não. É, eu queria, egoístamente, que o Vila subisse pra ter jogo aqui em Goiânia, mas tô vendo aqui os próximos confrontos, a série do Vila até o final, os confrontos que eles vão ter, tô achando difícil também. Vamos pro próximo. O Anderson Barbosa, tá tudo embolado. É, mais ou menos. Até o sétimo, que é o normal da Série B, né, gente? É, até o sétimo ali, tá brigando pra entrar no G4 e tal. Ah, Theo, eu não vou ganhar o bolão, mas quero cerveja. Conversa com o senhor Claudio Sávio. Matheus Eduardo Cabral, Itoshi é sinônimo de clubismo de qualidade. Olha só, hein? Puxa saco. Theo, corneta, precisa da indicação do seu médico. Também tem um problema na cabeça. Ô, Theo, não pega o médico dele, não, porque ele não tá fazendo efeito, não tá dando certo. Procura um melhor. Demir Freitas, o meu Ceará tá bem e tem confronto direto. Pois é. Robledo Ribeiro, parabéns ao pessoal pelo programa. Não dá parabéns que a gente empolga. Theo, corneta, quero sua página no Facebook. Cornedoido. Já tem o corneta americana lá, Theo? Eu tô meio afastado por ordens médicas, mas tá lá. É, tá vendo? Vai ter uma página lá. E o Demir aqui mandando que é um bom programa. Tô falando pra esse povo, não elogia, gente, que a gente acredita. Acredita muito não. Bem. Diga, alguém vai falar alguma coisa? Não, eu falei que a gente não acredita que o programa é bom, não. Preocupa, não. Não. A gente tem bom senso crítico, gente. Vamos pra Bale Colatina de uma vez? Bora. Então vamos lá. Bale Colatina, votos populares. Mandei o link aí pra vocês que estão participando votarem. Eu vou agora encerrar. Estão encerradas as ligações. Vamos lá. Colatina, vai. Como foi o jogo de vitória? Vamos começar pelo pior. Colatina do jogo. 8,3% no Renan Oliveira. 8,3% no Norberto. 25% no Juninho. E 58,3% votando Rui como colatina do jogo. Rapaz, então tá. E aí, Tavares? Tô com a galera. Xinguei demais o Rui ontem. Acho que ele não apareceu no primeiro tempo, sumido completamente. Ele é canhoto, então ele já cai naturalmente para a esquerda, normalmente. Não é um problema isso. Mas ontem ele parecia que estava se escondendo ali na esquerda. A gente não teve a ligação de saída de bola porque ele não estava fazendo isso bem. E, incrivelmente, melhorou com a entrada do Renan. A gente conseguiu fazer alguma saidinha depois que o Renan entrou. Eu também voto no Rui de Colatinho. Muito bem, eu já vou me adiantar e dizer que meu voto é o do Luan, porque é o que me faz mais raiva no jogo, é o que eu falo com vocês. O Luan mata umas bolas que sai espirrando, perde umas bolas que devia estar sob o domínio dele, e o adversário mais baixo, uma bola vindo de cima, o adversário mais baixo consegue se antecipar e fazer essa defesa da bola. O Luan erra uns passes que, pelo amor de Deus, então o meu vai ser dele, tem jeito não. O Cláudio, seu Colatina. Não, nos momentos da Globo.com, porque tá foda. Ah, então tá bom. Não vi o jogo, não vou falar. É justo. Não vou falar pior nem melhor, não. Tá justo. O Itoshi. Eu vou com o Sérgio e vou no Rui. Eu não vou justificar muito, não, que eu quero o tempo pra poder falar do bala do jogo. Ah, não, mas nós não temos. Você pode falar de os tempo, dois, velho. Pode falar, ué. Não, então o Rui, ele perdeu muito contra-ataque aí do nosso jogo, então errou muito espaço, e ele é um jogador muito importante que a torcida bota muita fé que ele vai ser o diferencial do nosso time, e ontem não foi, não. Pronto, justo. Também. Vinícius, quem foi o pior em campo do América ontem? Renan Oliveira, ficou pouco tempo, mas foi o pior? Mas eu sigo na missão. Eu sigo na missão do que Renan Oliveira. Agora Renan Oliveira. Melhor voto. Tem que estudar para concurso, fazer uma faculdade, esse tipo de coisa, sabe? Futebol, não dá para ele. Ele joga muito devagar, é uma outra rotação, Renan Oliveira em campo. Então, excelente voto. Eu sigo nessa missão de melhorar a vida desse rapaz. Muito bom. Mas então, eleito pela galera aí também no voto aqui qualificado, o seu Rui foi o Colatina do jogo. Bala da partida, segundo voto popular, 8,3% para o Bandeirinha. Acho que é um voto qualificado esse. 8,3% para o João Ricardo, melhor em campo. 16,7% para o Messias, foi extremamente importante. Que bom que o Messias voltou. E com 66,7%, o autor do gol, Mateuzinho, foi o melhor em campo ontem. Seu Corneto, você não vai votar, né? Então vai lá, Alex, começa aí, seu bala, já que você tá doido pra falar. Não, tem que votar no Mateuzinho mesmo, né? E eu acho que muito dessa evolução dele aí passa pelo Enderson Moreira. Tirou ele quando ele tava mal, alguns jogos ele tava totalmente desaparecido do jogo, e o Enderson soube blindar ele no começo aí do Campeonato Brasileiro. Agora é um jogador super importante, que vai nos render lucros futuramente, então não tem como votar em outro, tem que ser nele mesmo. Justo. Seu Sérgio Tavares. Vota aí primeiro, deixa eu por último. Deixo. Ah, é porque eu não sei em quem eu vou votar, mas eu deixo. Eu vou votar no Messias, cara. Eu vou votar no Messias porque tava fazendo falta, gosto do Lima, mas acho que ontem o Messias jogou muito bem. Ontem o Messias fez vários cortes importantes. O que o Vinícius falou, eu concordo, e claro que o Rafael Lima também teve participação, mas eu acho que quem mais atrapalhou esse último toque do Santa Cruz na chegada ao gol foi o Messias. Foi bom ver ele retornando, então meu voto de confiança pro Messias. Sim, Mateuzinho fez o gol, mas todo mundo, nós comentamos aqui também, houve momentos do jogo em que ele deu uma apagadinha, então meu voto vai pro Messias ontem. Quer votar, Sérgio? Então, eu quero votar no Mateuzinho porque foi um golaço. Mas a nossa defesa, e aí o Messias eu acho que destacou mais, mas o Rafael também, foram muito bons ontem. Eles tiraram muita bola, foram perfeitos. Então, o jogo inteiro eu tava ali assim, não, eu vou ter que escolher um desses dois aqui, o Rafael ou o Messias. Eu acho que o Rafael foi melhor no primeiro tempo, o Messias foi melhor no segundo, e fiquei assim. Mas aí o Mateuzinho faz aquele golaço, eu fiquei na dúvida. Eu queria ficar por último para poder meu voto não ser decisivo, mas acabei me ferrando, porque... Agora, eu sendo o último, quer dizer, ainda tem o Vinícius aí. Ainda tem o Vinícius. É, mas eu vou votar no Messias. Mateuzinho, muito nós bem. Votamos no último jogo, então eu voto no Messias agora. Acho justo. Então sobrou pra você, Vinícius. Você pode desempatar ou Messias ou Mateuzinho, como você pode votar em também qualquer um dos outros jogadores. Pode votar no Bandeira e deixar tudo empatado, não tem problema também não. Quem que você acha que foi o melhor do América em campo, Anny? Em termos individuais, eu acho que o Mateuzinho foi o melhor em campo pelo poder de decisão, né? Acho que na chance que ele teve de fazer o gol, ele fez. Isso é mérito do jogador e tem uma falha ali de marcação também, mas ele soube aproveitar a oportunidade, né? Eu acho que a defesa do América, ela é muito mais conjunto do que a individualidade dos jogadores, sabe? Acho que os zagueiros, eles estão sempre muito bem protegidos. Eles não têm que sair caçando atacante, eles não estão expostos durante o jogo. Então é mais fácil de se jogar quando o sistema é coeso, assim, né? Eu espero pular. Olha isso. O Cláudio tá roubando aí, gente? Meu Deus do céu, deixa eu mutar de novo o microfone. Então é isso. Então o Mateuzinho, com o voto do Vinícius, desempatando, se torna o bala do jogo. E eu não te perguntei, foi do Santa, o Vinícius. Quem foi pra você o pior em campo e o melhor em campo do Santa? Rapaz, eu lembro, eu gravei um, deixa eu ver esse aqui. Acho que o melhor foi o Wellington César, que quando ele segurou muita barra ali dos laterais subindo e conseguiu fazer boas coberturas. E quando ele sai, é que acontece o erro de marcação do gol do América. Acho que o Martelotto mexeu errado ao tirar ele de campo e aí deixou o time um pouco mais exposto e o América soube se aproveitar disso. E o pior é o André Luiz, ponta direita do Santa, canhoto, só que é um ponta que no dribla nem tem velocidade, sabe? Só que Sim. Ele tem pulmão pra ir e voltar. E aí ele se mantém aí, os treinadores gostam dele, porque ele tem essa disposição, tem essa juventude, mas tecnicamente é um jogador muito limitado. Muito bem. Algum destaque, algo mais, senhores? Esqueceram de trazer aí no programa? Eu quero só chamar a atenção, o Itoshi falou do Anderson, né, de ter blindado o Mateuzinho e tudo. Com o jogo de ontem, o Anderson chegou a 70 jogos com o América. Nos últimos 12 anos aí, o único que tem mais jogos pelo América é o Givanildo, com 93. E o Anderson ainda tem mais 10 aí, quer dizer, no mínimo ele vai chegar a uns 80. Bons números. E a campanha pelos 5 anos continua, hein? Mais 5 anos. Encaminhar essa renovação aí, Alencarzinho. Muito bem. Pegando aqui os... Deixa eu falar. Quer falar alguma coisa, Corneto? Não, no momento não. Tem bastidores do bastidores, tá, galera? Ah, oba. Sim, senhor. Beleza. A Carla também nos elogia, diz que o programa é muito bom, sim. E o Roberto Ribeiro, pessoal, o Messias votou em alto nível. Seria ele o grande responsável pela nossa defesa ser melhor? Com ele fora, contestamos até o João Ricardo? Não, mas eu acho que assim, não é uma questão de ser ele, não. Concordo muito com o Vinícius no que ele disse aqui, de que a defesa americana é muito mais conjunto do que valores individuais. E não é que o Lima entrou mal, né? O Lima entrou sem tempo de bola, sem estando muito tempo sem jogar também. Tendo ficado muito tempo sem jogar e tudo mais. Era natural aquele tipo de falha que ele vinha apresentando nos primeiros jogos dele. Mas depois disso, acho que melhorou e é tão bom zagueiro quanto o Messias. Mas a gente, claro, não tem esse pequeno diferencial. Eu acho que o Messias ganha a titularidade. Quer comentar, Sérgio? Não, concordo plenamente com você. O Messias é um destaque, mas maior ainda é o nosso conjunto mesmo, sem dúvida. Uhum. Alex? Não, falaram tudo mesmo. Eu acho que tem que... Nosso carregador de piano hoje é o Hernandes. Isso. Ninguém comenta Verdade. Muito, mas ele é muito importante pro time. A argamassa Verdade. Que segura esse time inteiro. Eu diria até mais, viu, Alex? Ninguém comenta, mas tem muita gente que corneta ele, viu? Exato. Tem muita gente Exato. Que xinga, reclama e tal, e não vê que ele é um puta de um carregador, viu? Muito bem, é isso aí. Também acho. Hernandes pra presidente. Quer falar, Corneto? Não. Eu já dou boa noite, cambada. Não use droga. Essa, né? Não use camisinha. A mulher já apareceu aí com pau de macarrão, você tá com medo, né? Nós ouvimos DR. Ô, Vinícius, não vou nem te perguntar da zaga, porque foi exatamente você que já trouxe esse pensamento e nós concordamos bem. É isso então, coelhada. Nós vamos encerrar por aqui e o próximo jogo é no próximo sábado contra Lulu. É isso? Luverdense, é isso aí. Contra Lulu no Independência. É pra lotar de novo, larga de frescura. Também acho. Que quando tá cheio, não funciona, o América não ganha. Ah, vocês vão cagar. Vamos quebrar esse tabu. Ah, por favor. Nós já vimos o América ser campeão com muito mais gente dentro de campo do que isso. Então não vamos falar bobagem, não. É pra ir sim, é pra levar todo mundo, é pra levar os meninos. Não sei se vai ter promoção das mulheres, mas se tiver, leva também. Se não tiver, aqui, paga ingresso, larga de ser muquirana. Ó, essa semana tem feriado. Né? Essa semana tem feriado, né? Desculpa, não. Feriado. É, 4:30 da tarde de sábado. Não é desculpa. É bom demais, bicho. Tá dá bom demais. Beber, dá pra começar a beber ali pelas 7:30 da manhã, dá. De quinta-feira, exatamente. então é isso, senhores. Uma última rodada para que os senhores possam se despedir, começando com o Alex. Dá seu jabá aí, seus abraços e tudo mais. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Eu tenho acompanhado o programa há bastante tempo, às vezes com comentários, às vezes eu fico mais calado. Mas parabenizar vocês pelo programa aí, que realmente é de muita qualidade. E falar do América aí por uma hora e meia, não tem nada que a gente encontra aí na mídia que nos favoreça. Então, eu fico muito satisfeito de poder ter participado aí. Como é que é, Corneiro? Favorece, né? Repete que cortou seu áudio. Não, foi que nada na mídia nos favorece. Principalmente a gente, né? Que só joga contra também, que é o trenzinho ruim que a gente faz, viu? Pois é. Mas estamos aqui para isso. Obrigado, então, pela participação, Alex. E os amigos do grupo, do não sei o que você ia falar aí? Ah, não. Quero mandar um abraço aí para a galera do Futebol com Clubismo aí, que é um grupo que eu tenho no WhatsApp, e grupo do Cartola aí, do pessoal do bairro. Mas... Tá representando bem lá no Cartola ou não? Tô em segundo lugar. Tá bem. Tá. Nós também, o América também, olha que coincidência. Mas eu aceito novos convites aí, viu? Gostei demais de ter participado aí. Ó, demorou, meu amigo. Convite, não, a casa tá aberta. É o dia que você quiser, você fala, eu quero participar hoje. Aí você vem. Valeu. É assim que valeu funciona. Demais. Aqui é igual a arquibancada do Coelho, sempre tem espaço. Sempre tem. Quando quiser, meu caro, participação tá aberta aí. Valeu, então, muito obrigado. Os demais estão cheios de vergonhinha, hein? Vamos parar com isso. Seu Corneta, tem mensagem edificante? Não, eu já falei, não use drogas, use camisinha, viu, gente? Fralda tá caro. Muito e bem. Até domingo que vem, se eu conseguir ver o jogo. Parabéns. Isso eu já sobe. Seu Sérgio Tavares. Obrigado. Já falei o que eu queria falar. Vambora todo mundo, sábado lá, lotar aquele trem. Turma do Fundão estará lá. Quem quiser ir lá, a gente pendura a bandeira ali no fundo. Então chama todo mundo, quem quiser assinar lá. A gente quer, igual o Decadentes, só se divertir com a América. Então quem quiser colar com a gente lá, você, o Alex, diga. Eu tenho uma dúvida, você toma no Fundão? Todo jogo, Paulinho. Todo jogo. É porque lá no Fundão que pode beber. Claro. Muito bem. Então, mas é fala que o Sérgio na turma do Fundão, no licor de figo, do lado de fora, dentro do estádio, onde der. O Alex passou lá nesse último jogo. Uhum. E aí eu chamei ele e tal. Alex, aqui, cara, você vai voltar o dia que você quiser, cara. Tamo junto aqui. Quem já participou aí, seu Felipe de Leucas, seu Thales Maciel, Marcos Grassi, você tá esperando convite, gente? Não tem não, viu? Dona Kel, não tem convite mais não. A gente só convida a primeira vez. Depois tem que bater na porta e falar: opa, chega com fardinho de Heineken. Que aliás tem algumas pessoas que estão devendo, por isso não aparece mais. Chega com fardinho de Heineken. Bate na porta e fala: opa, vim aqui pra tomar uma. Fala: opa, beleza, entra, vambora. É desse jeito. Seu Vinícius, seu boa noite, dá seu jabá lá do Arquibancada Coral, esse podcast genial lá da torcida do Santa também, tá na luta igual a gente tá do lado de cá, fica à vontade. Eu vou começar fazendo jabá, né, ok, então arquibancadacoral.com, lá temos nosso site, temos Twitter, Instagram, Facebook, toda essa parafernália, mas você encontra os programas em arquibancadacoral.com, acho que daqui a pouco sai o programa referente a Santa Cruz e América. E a gente tá lá sempre produzindo, todo jogo tem programa. E eu quero parabenizar também ao programa, né? Segue sendo muito bom, desde a última vez que eu apareci, essa agora o nível continua muito legal. E eu quero parabenizar o acesso, acho que a América já tá lá no... Subiu. Boa, e que não cara. Cometa, que não cometa os erros de 2016 de manter jogador que não é jogador de Série A, né? Diga aí, Renan Oliveira e Luan, não são jogadores para jogar esse tipo de competição. O erro é manter o Givanildo na Série A. Bola para frente. Também. E eu tô na campanha para a América conseguir 100% de aproveitamento até o final do campeonato, porque você enfrenta adversários cruciais para a história do Santa Cruz nesse campeonato. Então, olha, Maravilha. Luverdense, Brasil, Guarani, Figueirense e CRB. Ganhe desses cinco, tá tudo certo. Ó, no que depender da gente, a gente garante aqui, tá? Obrigadão de novo por você ter vindo participar. Manda um abraço pros caras lá da Arquibancada Coral. Podcast que eu tenho muito respeito também, gosto bastante. E é isso, senhores. Estamos terminando para voltar no próximo domingo. Buscando aí uma nova vitória sobre o Luverdense para consolidar ainda mais essa arrancada final junto ao acesso, que eu tô achando que vem lá em Campinas contra o Guarani no próximo feriado, que é o de finados, no sábado também. Eu estarei lá. Então é isso, senhores. Em Campinas, né? Aham. Mais uma vez. Só que só mudou o estádio agora. Ao invés de ser no Moisés, vai ser no Brinco de Ouro. É isso. Voltamos sábado que vem. Obrigado a todo mundo que participou, que ouviu, que comentou, etc. E a gente espera vocês aqui, seja ao vivo, participando como veio o Alex, seja comentando, cornetando. Certo, senhores? Deixa esse lado de ficar baixando, rebaixando a América, ficar triste com a derrotinha para cima de Oeste, passar a semana de Jururu já com medo de não cair, de que não vai subir mais. Faça como o Vinícius, que nem torce para a América. Tenha certeza do acesso. Abraço todo mundo. Até domingo que vem. Até mais. Valeu.